Bye-bye. Bye-bye. Solo Salvador, bom dia. Alfa Yankee Echo. Para o tanque, para o brilhante, 408, 55 a borda, 3 horas e 15, autonomia, alternando com o Finge. 330 com Finge, 55 a borda. Afirmativo. Táxi autorizado, informe Táxi Sui Lima, web 5808. Informa na Lima 5808, obrigado. 49 autorizado, ingresso e táxi via pista, informe alinhado e pronto. Autorizado, ingresso de táxi, chama pronto, alinhado, 1749. Web 5898, decolado aos 29, controle 1935, por favor. Controle 1935, grato, web 6898. 251, confirma a secundária. 133, decimal 25. 3325, azul 4177. Controle Salvador, 5898, decolou de Salvador, cruzando 1900 pés. Objeto 5898, contato radar na decolagem, subiu, manter o nível 340, mantendo a saída dela. Vai manter a saída ali da BID, web 5898. Foguete 3, senhor. Na saída do pátio 3, para continuar. Alfa Yankee Echo, excelente, grato. Jet 5717, chame agora o centro Recife, frequência 1251, alterne 133, decimal 25. 251-3325-5717. Lima, Mike, informe na Quebec para ingresso. Lima, Mike, informe na Quebec. ...749, completa alinhamento livre decolagem, vento 030 graus, 049. Autorizado a decolagem, o 6749. Observe o tráfego da companhia na decolagem, após livre ingresso, informe alinhado e pronto. Mantira para a passagem da aeronave, assim, a coisa pronta, já se pode tirar. 749, decolado aos 32, controle 199, decimal 35, bom golfo. 1935, bom dia, 749. Controle F76749, bom dia. 749, contato radar, se manter o nível 340, saída Arbor. 340, saída Arbor. 749. Já de voar Arbor direto? Está autorizado. Jet 5898, chame Recife, frequência 1251, alterne 3325. Pode confirmar a secundária, por gentileza? 1-3-3-2-5. 351-3325, web 5898. Livre decolagem, vento 020 graus 04 nós. 1 minuto 508 decolagem. Controle 1749. Prossiga. Com a possibilidade de coordenar dados ou CEBT para o 1749? Um minutinho que eu vou ligar para Recife, só um minuto. Muito obrigado. Obrigado, Alfa Yankeco. Yankeco, sim. Decolado aos 37, controle 199, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado. 5808. 5808, contato radar, subir, manter o nível 340, manter a saída Arbor. 340, Arbor, 5808. Jet 6749, mantenha a saída Arbor. Recife não autorizou o seu voar o fixo à frente. Já passando nível 170, chame o centro na frequência 1260, alternando 288. Ok, bom dia, muito obrigado. Alfa Yankee X finalizando o reboque aqui no Gate 3, Pirata aí, bom dia. Bom dia. Controle Web 5808. 5808, chama o centro Recife, frequência 1260, alterne 1288. Tenha um bom dia. 260-288, bom dia. Tango, Tango, Ilhéus, bom dia, escute a informação do Atis. A informação até eu tenho 085 aprovado, Ilhéus, pronto, cópia. Tango autorizado, Serra Brava, Índia Lima, nível de voo 085, Golf 677, decola pista 17, primeira curva à direita, corredor Axé, restrito 1000 pés até o farol da Barra. Ou até a frequência do correção, ou até a liberação do controle em 119 decimal 35, aciona 5137 Alfa Tango Tango. Muito bem, senhor, tenho 085 aprovado, confirme o nível com efeito instrumento. 080, ciente, eu venho que está em contato com o Sala S, já volto com a sua autorização, tamo tamo. Responder 5137, senhor. Tango, Tango, o, por gentileza, confirme. O senhor gostaria de manter o 085 ou trocar 080? Confirme. Zero já tem aprovado agora, 537 transponder, curva direita, pistola 7, subida coral, o Tango Tango. Tango, táxi aprovado, chama interseção para ingresso, confirme empate. Dois, quatro, Salvador, copiado. O ingresso aprovado, chama interseção, correção, chama em linha de pronto para decolagem, Tango. O Tango autorizado a decolar, pistão no 7, vento no 2, 0 graus, 03 nós, ajuste no 0 no 4, Tango. Tango Alfa, Tango, Tango, decolou 5-3, chama agora o controle Salvador em 1, no 9, decimal 3-5, bom voo. Canal 3-5, obrigado, até o retorno. Até o retorno, Tango. Controle Salvador, muito bom dia, o Alfa, Tango, Tango, na Coral. Papapá, Alfa Tango Tango, bom dia, contato radar na decolagem, submantenho nível 080, voe coral da presente. 080, direto coral da presente, o Tango.